Eco 7, após a Zulu 16, após conforme o plano de voo. 5076 ao transponder, 119.8 ao controle, para o voo 021. Firmando o transponder 5075, chame pronto, puxa o acionamento. 5075, está pronto para o puxa o acionamento, posição 62. Autorizado, time táxi. 21021. Torre, Whisky, Juliette, Kilo. Prossiga. Whisky, Juliette, Kilo, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 11. Autorizado iniciar, reporte na saída do pátio 3. Juliette, Kilo, chamará na saída do pátio 3, grato. Salvador, bom dia, Chanel 6251, informação Golf 380 para Guarulhos, está pronto para corte. O Chanel 6251, protocópio. Termo. Autorizado Guarulhos, nível 360, conforme rota do plano de voo, decolagem no zero direita, da El Leda, após Leda Bridge, após Bridge a Pesolu no 6. E após conforme plano de voo, 1198, 5101. Só confirmando, da El Leda, a Leda não seria crash, pode? Qual é a rota do senhor? Confirme aqui o senhor tem. Upper Zulu no 4, Groff, Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Trivia, Upper Whisky 58, pode. Só um instantinho que eu vou coordenar o fixo. Ah, se quiser, a gente pode assistir sobre ele. Paulo Gol, 9021 para o táxi. Nosso CB de 120, 340 de autonomia, alternativa Campinas. O solo copiou o 6251 que foi sobrevondulado? Copiei, só mais um instante. Ok, obrigado. O 021, chame no ponto de espera pronto, 1013. 1013, 021. 62 segundo, faz dial Leda Krat, Apesulu 14, grupo Apesulu no 6, e após conforme o plano. Então, Krat, Apesulu no 4, grupo Apesulu no 6, BHZ, conforme o plano, 62 segundo, obrigado. Firme o transponder, 62 segundo, e o nível? 5101, já. Firmativo, chame para puxa o sonamento. Whisky Juliette Kilo na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 1-1. Autorizado até o portão 11. Juliette Kilo, ciente, claro. Tá pronto, na banho. Espera o gol no 021. Vento 150 com 62, está autorizado a linha em decolar o 1021. A linha em decolar da 10, gol 1021. Recife, frequência 021-1098-820, bom voo. 1098-1021, boa. Rio Salvador, bom dia, gol na 021, passando 1500 pés. Bom dia, gol no 021, contato radar, vou para o nível 360, saída da El. 360 da El, gol 021. Vai manter a Pro 140, gol no 021, desvio de informações. Está livre de desvio, gol no 021. E o centro acabou de informar que o seu nível final agora é 340. 340 autorizado. Sente, 340, gol no 021. Manda da Elda presente, gol 1021. Presente. falar, deu mais um que você fala. Formando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 1-1. Prato, bom dia. Sente, bom dia. Salve, salve, mais um 3 boxes. Mais um 3 boxes, solicita a autorização de Redbox da posição remota 3, até o grande pátio na posição 11, porta 11. E confirmando, já está ocupado. Quando confirmar, chame na frequência 118.95. Ok, 118.95. Bom dia, autorizado Vitória 360 pelo ISC 50. Decola 10 direita da Eoleda Bidev 119.8.51.12. Azul chamou pronto. Salve, Salvador Mike, em 6 fotos. Salve, Salvador Mike, em 6 fotos. Ok, vamos colocar na ponte 10, então. Iniciou o rebote, reporta no término. Ok, copiado, obrigado. na Urupana, o Astana vai na posição posterior do feedback na 04. Chama, fala o posto. Papa, Papa, Serra Tico Delta, bom dia. Fique chegando a Mari. Direção para 12 pés, de padrão. Fonte do localizador está autorizado no final, ele. Bom dia, 5717, para seguir. Transporte. 5717, estou sem o plano, confirma o horário? Ao 0708, é a média que eu consegui, obrigado. Estimativo, só mais um instante para a copa. Valeu. Autorizado até o ponto de espera, 1013, chame para decolagem.